André Cedez, o moral de Ipiguara. Italo Ripado! Agora só quem sabe canta, só quem sabe canta. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex. Caxias, Daniel, estilo céu, Janjão da 300.